Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu só tive Transformers genéricos. Alô, aqui é o Mário Abad, o Fanatic. Pra mim, Transformers são os transformistas. Tá vendo? Não tem homenagem a Laura Visão, que morreu. Quem? Laura Visão morreu essa semana, aquele professor de história que se vestia de mulheres e dava aulas. Meu Deus! Eu sou o Polar, e pessoas adultas que colecionam bonecos me assustam. Aqui é Anderson Argentoni, eu prefiro ter um filho viado a um filho Transformer. Aqui é Azaghal, anão, e esse é o pior Nerdcast que a gente já fez. Que isso? Ah, tá bom, você vai falar todos os Nerdcasts. Escroto. Nem gravamos ainda. Esse é o jargão. Vou falar isso sempre agora. Vai ter um jargão, total. Jargão. Estamos na época de grandes lançamentos de Hollywood e vamos falar sobre Transformers, né, cara? Não tem como falar, não tem como deixar de falar. Que coisa nerd, robôs que viram carros, que viram caminhões, que viram aviões, que viram máquinas de lavar. A pessoa que teve esse conceito, cara, é um gênio comparado a Einstein, cara. Vamos pegar, olha só, vamos pegar um carro e esse carro vira um robô gigante, cara. Isso é muito foda, cara. Que ideia. O mais impressionante disso tudo é que a gente melhora depois dos e-mails. Canelada. Muito bem, vamos aos nossos e-mails e caneladas apresentadas no último Nerdcast. O espaço onde o ouvinte do Nerdcast se comunica conosco, não é bonito? Sim. Desculpe, esse é o pior Nerdcast de todos. Para com isso! É, cara, fazer o quê? Você vai dar uma impressão ruim pra quem tá começando a ouvir o Nerdcast. Ah, whatever, que tá começando, para logo. Começou a ouvir o Nerdcast, hoje desiste dessa merda. Você tá pirado. Por que que é o Nerdcast pior? Isso é psicologia inversa. Tá bom. Então, gostaria de dizer que agradecemos a todas as pessoas que compram produtos no Submarino. Nós somos afiliados ao Submarino, então quando você clica num banner do Jovem Nerd que vai pro Submarino e compra alguma coisa, qualquer coisa, não precisa ser o que tá no banner. A gente ganha uma comissão e ajuda a manter o Jovem Nerd vivo e feliz. Outra coisa é que a campanha do Jô acabou. É verdade. Agora nós vamos simplesmente sentar e esperar a repercussão do nosso tato. Exatamente, mas nós estamos disponíveis aí em qualquer lugar, né? No Ronivon, no Pânico, onde for que quiserem, a gente aparece. Eu não gosto de aparecer, mas eu faço tudo pelo Jovem Nerd. Peraí, foi. Você foi na exposição do Leonardo da Vinci. Sim, e do Corpo Humano, que é a exposição do Dexter. Nada, cuidado, cara, é muito freak show, cara. Exposição... É foda. É aquela que eles inventaram uma nova técnica de conservar os corpos. Isso, a exposição Jogos Mortais. É, cara, é horrível, assim, é muito asqueroso. É maneiro, é irado, mas é asqueroso, sabe? É um conflito de emoções. Eu imagino. É meio emo, só que é, ai que lindo, ai que nojo. É sim, é irado, mesmo. Vale muito a pena. Se você mora em São Paulo, vai passar por lá, vai lá, que vale a pena. A gente não ganha nada com isso, não vale jabá. Não, é jabá. Ai, meu Deus, então excelente. Vamos lá para os e-mails de voz. Alô, galera do Jovem Nerd, aqui é Jacaré Potter e eu uso a minha varinha mágica para fazer a alegria das mulheres. E ao contrário do que vocês falaram aí no site, eu achei o quinto livro o melhor da série. O Harry começa a virar hominho, e só que eu achei aquela história da profecia uma grande decepção, porque devia ter um motivo melhor pro Voldemort ir atrás dos pais do Harry, ficou meio óbvio, né? E a respeito lá da proteção que envolve Harry do Voldemort, não consegui achá-lo na casa dos tios. Que porra é essa que até as corujas conseguem achar pra mandar carta e o Voldemort não? Será que ele é tão burro assim? É, valeu, queria deixar minha mensagem, gosto muito do trabalho de vocês. Um abraço. E aí galera do Jovem Nerd, aqui é o Wagner de Itapeva, São Paulo. Eu estava viajando aqui pela internet, como sempre, e acabo de ver no Jacaré Banguela que o nosso amigo Jovem Nerd, senhorita e a senhora Jovem Nerd, estiveram na pré-estreia lá do Transformers, né? Que é um filme que eu também estou esperando muito e que vocês acredito que vão falar nesta sexta-feira. Tô vendo que a senhora Jovem Nerd é uma garota muito bonita. Parabéns, senhor Jovem Nerd. deixo aqui meu parabéns, um abraço pra vocês, e tô aqui, infelizmente, no interior de Sampa, esperando que no meu cinema aqui estreie logo os Transformers. Um abraço e continue nessa aí, que vocês são gente boa demais. Valeu, tchau, tchau. André Souza, 16 anos, Curitiba, Paraná. Olha só, Zagal, é onde você está, Curitiba. Sim, estou em Curicica. Perguntaram pra gente, me pediram pra falar qual era a piadinha de Curitiba, que era ouvinte novo. Não tem piadinha de Curitiba, simplesmente... Não, claro que tem. É aquela que todo curitibano... Não fala assim de Curitiba. Ah, cara, tô te falando. Eu amo Curitiba. Vamos lá, André Souza falou. Ótimo, o último Nerdcast foi mega bog incrível. Assim, eu não alimento tanto ódio por Harry Potter quanto Azaghal. Entretanto, eu também detesto aqueles livros. Engraçado que eu também sempre disse que Harry Potter é o livro que não, pra quem não conseguiu passar da descrição da floresta de Lothlórien em Senhor dos Anéis. Também... também tem que falar que a edição que foi feita... Também tem que falar da edição que foi feita. Incrível, dei altas risadas com cada mini easter egg que eu via. Eu acho que tem gente ouvindo mais easter egg do cara, tem que ter ouvido demais. Dava até pra ouvir o Azaghal falando com uma voz cheia de sarcasmo. Aos 39 minutos e 20 segundos. Quase acordei o prédio inteiro dando risada quando elas estavam falando sobre as tais Horcruxes e o JN comenta: Azaghal, é bem nisso que eu tô pensando. Aí vem a trilha sonora dos seus anéis no fundo. Muito bom. Pois é, muitas das pessoas mandaram e-mails assim, não entendendo o que é sarcasmo e o que é ironia, né? Não entendendo que eu e o Azaghal estamos fazendo um papel ali necessário pro Nerdcast funcionar. Não, como assim? Eu acho uma p***, Achei o Nerdcast um saco. Aquelas garotas são chatas pra cocô. É verdade, não para de falar mesmo, eu concordo. Tudo que envolve Harry Potter é isso aí, galera. Não passa disso. É o Nerdcast é Harry Potter. E você foi ver o quinto filme com as crianças e gostou. Pô, cara, eu vou te falar que o filme é bem feito. Olha aí. Mas é porque é um Harry Potter resumido e rápido. Aham. Uh-huh. Então, e o Sirius Black... Que isso, não fala isso. Oh, spoiler. Marcela, 23 anos, São Paulo. Meu Deus, a Jedi Forever é o Blue Rain Female. Ela é igual assim. Ai, meu Deus. Jedi Forever, vou te falar. Um adendo. A origem de Harry Potter, por mais que a Jedi Forever fale que não, foi cópia sim. E bota cópia nisso. É claro que não vou tirar o mérito da J.K. Rowling, pois ela fez uma boa adaptação para o público infanto-juvenil. E também usou referências de Lord of the Rings. Mas o crédito vai para o HQ antigo Os Livros de Magia. A gente esqueceu de falar disso, isso é verdade. Do Neil Gaiman, que é uma série muito legal, onde o personagem principal, Tim Hunter, tem um rosto bem familiar do Harry Potter. O próprio Neil Gaiman falou que não tem nada a ver. Sim, apesar do Neil Gaiman da J.K. dizer que não tem nada a ver, acho que foi mais para não arrumar um rolo entre os dois. Ah, cara, assim, recebemos muitos e-mails de pessoas que odeiam Harry Potter, dizendo que é uma cópia descarada do livro de magia e tal. E, bom, mais uma vez, o próprio Neil Gaiman falou que não tem nada a ver. Esse negócio de coruja tá misturado com magia, uma coisa que é mais antiga do que o Harry Potter e o livro de magia. Quanto ao garoto ser aparente, igual, parecido e tal. Assim, whatever. Tira o mérito também, sabe? Sei lá... E se ela copiou, foi só a aparência, né? Porque a história é bem diferente. Eu concordo com o Nerd, não tira o mérito. Quando não tem mérito, não tem como tirar. Para com isso. Cara, olha só, o Harry Potter, de qualquer forma, foi um livro, foi uma série de livros que despertou a sede de leitura na juventude inteira que estava fundada no PlayStation, na internet, sabe? Isso é um mérito. Pra, que, blá, blá, queira blá, ou não. Blá, blá, blá, tá bom. Despertou a leitura em quem? Na Jedi Forever? Não, cara, milhões e milhões de jovens, só isso. Rodrigo do Quarto Sinistro, 15 anos de Mossoró, Rio Grande do Norte. Puta que pariu, que merda! Cheguei do Egito na quarta-feira e vocês vêm me pedir pra fazer algo do Jovem Nerd na sexta? Ah, vão se fuder! Rodrigo com a silêncio, nunca teve no Egito. Tiago, 23 anos, eu só leio e-mail de pessoas com 23 anos. Quedas do Iguaçu, Paraná. Primeiro concordo com a Zagal, a única coisa boa do Harry Potter é a Hermione. Nunca li nenhum dos livros, para... Meu amigo, se você não leu um livro, você não pode criticar. É verdade. Mas você também não leu. Mas eu posso criticar porque eu sou a Zagal, hein, Vai pro inferno você. Consequentemente, o melhor do Nerdcast foram as piadinhas dele, eu, Azaghal, suando tudo. Mas que porra é essa? Do nada soma o Henrique Granado e aparece a senhora Jovem Nerd? Por acaso, alguma magia? Ela não se apresentou e de repente estava lá. E ele se apresentou e de repente sumiu. Engraçado, Azaghal. A gente recebeu alguns e-mails falando isso, que o Henrique Granado não foi creditado e que ele é... Eu não entendi. O Henrique não participa desde o Nerdcast de Star Wars? Eu nunca mais falei desse chato desse Henrique Granado. Não tô entendendo, cara. Vou ligar pra ele, ver se ele sabe de alguma coisa. E acho de sempre, vocês são muito bons, mesmo no assunto. Daniel Ref Mesquita, 26 anos, Rio de Janeiro. Caros amigos nerds, sinceramente, eu adoro Harry Potter, mas esse foi o pior Nerdcast de todos os tempos, pelo amor de Deus. Tu não viu de hoje. Para com isso! Você reparou, as pessoas que odeiam Harry Potter adoraram o Nerdcast, as que gostam não odiaram o Nerdcast. Basicamente, o que ele fez de tão ruim foi o simples fato de Azaghal ter literalmente cagado pro Nerdcast. O assunto não interessa a ele, sendo ele o cara das edições, que tão bem tem trabalhado nos diversos outros Nerdcasts, nesse fez a cagada completa propositalmente. Eu vou explicar isso. Primeiro, eu não sou o cara das edições, nem sou o cara do Photoshop, como todos estão querendo. Pareça, eu sou só 50%, afinal de contas, eu tenho um sócio Jovem Nerd que aprendeu muito comigo e agora aprendeu com ele. Mas este Nerdcast em particular, é, aconteceu um negócio. Foi gravado em mono. Foi uma eu. Uma faixa só e todo mundo falando junto. Eu, foi a besta. Então estava uma merda foda de editar. Tá, é, foi culpa minha, com certeza. Atrapalhou mesmo. Então eu passei o foda. Sabe, algumas pessoas até escreveram que acharam ótimo o estilo de edição abacalhando pra parecer que era ruim, mas na verdade era tudo planejado. Na verdade foi isso, foi tudo planejado. Bom, ele achou uma pena, pois é um assunto legal se fosse tratado com mais seriedade, e mais seriedade ia ser uma... Ia ser chatíssimo. É. Tio dos Horácios, 22 anos, Santo André, São Paulo. Tio dos Horácios? Isso é um apelido. Venho eu, através deste e-mail, expressar minha alegria no dia de hoje. Qualquer que seja esse dia. Ah, sim, olha só, eu lembro disso. Estava eu no evento Anime Friends, que ocorre em São Paulo, indo para assistir um dos shows, quando vejo uma camiseta do Jovem Nerd. Olha isso, né? Parei na hora para ver se era algum conhecido. E era mais do que um mero mortal. Era ele, Azaghal, o anão, o Supremo Senhor da Oceania, praticamente o dono do universo. Não pensei duas vezes. Vou gritar, ó, Azaghal? E foi exatamente o que eu fiz. E tive aonde trocar algumas palavras e cumprimentar o senhor da Oceania. Aí, Azaghal, espero não ter assustado. Grande abraço a você, o Jovem Nerd, pra mais parte do Nerdcast. Quer dizer que você foi no Anime Freaks, né? Eu fui no Anime Freaks, cara. Que pessoas esquisitas. Esse pessoal de anime, cara, é muito sinistro. E aí, cara, eu fui reconhecido 3 vezes, oh, Jovem Nerd. Que bonito. Olha que coisa assustadora. Tá vendo? No mais é uma merda, Anime Freaks. Tá bom. Para com isso, cara. Tem pessoa... É porque senão fica falando que é jabá, que a gente fez jabá e ganhou dinheiro com isso. Ah, tá, é verdade. Adriano Firefox Beidak, 35 anos. Porto Alegre, frio grande do sul. Deve estar uma friaca aí. Dizem que tem lugares no Rio Grande do Sul que não aparecem na televisão, né? Que são lugares mais frios que o lugar mais frio. Que o lugar mais frio da onde? Leva direto, congela tudo, que é um inferno. Que beleza. Descobri essa semana que não só nerd de carteirinha ouve o Nerdcast. Não citarei nome de pessoas e empresas, mas essa semana, numa discussão dentro de uma agência de propaganda aqui em Porto Alegre, quando discutimos a utilização de certas imagens e tal, alguém comenta: tem que ser algo mais sutil. Não pode ser aquela escrotidão do último anúncio. Assim que ouviram a palavra escrotidão, dois profissionais comentaram: você anda ouvindo muito o Azaghal pra soltar escrotidão toda hora, fulano. Cara, vocês ouviram o Nerdcast dessa semana? E eu ouvindo tudo aquilo, entrei na conversa, que acabou com muitas risadas antes que retornássemos ao trabalho. Vejam só onde vocês estão chegando. O Azaghal está certo em dizer que vocês são realmente o podcast mais megaboga do mundo. Isso com certeza é mais uma etapa do plano Jovem Nerd para a dominação mundial e whatever, pois até formadores de opinião já conhecem vocês. Parabéns mais uma vez ao ar do trabalho que vocês têm com o site, com as montagens, com as notícias, com os festivais de legendas e com o Nerdcast, obviamente. E se o Jô Soares não quiser, vocês, o John Gold e o Rony Von vão querer. Ai, é isso aí. Muito bom. Muito obrigado aos formadores de opinião que escutam o Nerdcast. A gente tem publicidade, né? Exato. Formem a opinião de que as pessoas devam anunciar no Nerdcast, por favor. Sim, nós temos espaços para bandas. Nós reduzimos o preço. Atenção, publicitários. Nós reduzimos o preço. E vocês serão comissionados. Sim, ainda tem isso. Ah, não, que contente. Então, vamos para mais um plim-plim do Nerdcast. Tentando angariar algum... You got the touch. You got the power. Como eu ia dizer antes, o mais impressionante dos Transformers é como um carro comum vira um robô de 15 metros de altura. Deve ser todo oco por dentro, né, cara? Todo metal vai pra fora pra fazer um robô. É verdade, não é uma coisa que a gente percebeu aí no filme. Você demorando, Hollywood, fazer um filme sobre isso, né, cara? Meu Deus, né, cara? A ideia é tão louca, né? Cara, eu demorei muito tempo pra aceitar a ideia de que isso era verdade, que é tão um filme dos Transformers. Mas tu viu, eu nunca aceitei, cara. É japonês. Mas eu vou te dizer por quê, cara. Porque eu passei a infância inteira... É, a gente quando é moleque, a gente quer ver os nossos desenhos, nossas coisas preferidas virarem filme, né? Depois que Tartaruga Ninja virou filme, você começa a imaginar o que seria maneiro virar filme também. Então, a gente imaginava He-Man, a gente imaginava... E virou Galaxy filme. Foi uma... Galaxy Rangers, Thundercats, né? G.I. Joe, tudo que a gente, né, gostava. Caverna, né? Do Dragão. Caverna do Dragão, exatamente. Então a gente discutia o que, ia ser um bom filme e o que, não ia. E eu lembro que nessas rodas de discussão eu falava, cara... Desiste. Transformers nunca vai virar filme. É impossível, né? Porque na década, final de década de 80, 90, não dava pra imaginar o avanço da tecnologia. Especiais, né? Exatamente. Então, Transformers feito no stop motion, né? É, exatamente. O máximo que eu consegui imaginar... O máximo que eu consegui imaginar de um filme de Transformers era algo tipo Jaspion, Changement, sabe? Cara vestido de robô gigante. Meu Deus do céu, é pior ainda. Jaspion, imagina? Que horrorosa, cara. Então, eu imaginava que o Transformers ia ficar assim. Então eu falava assim, ah, gente, nunca vai rolar porque é muito tosco. Transformers só mesmo japonês pra imaginar. Porque japonês tudo é... A solução de tudo é robô gigante. Então tá, vamos lá. Piadinho tá indo ruim, ideia, robô gigante. A ideia é genial. Você pega um carro que já é um brinquedo que todo menino gosta, né, de carro... E este carro vira uma porra de um robô, cara. É foda a ideia. A ideia original veio nos brinquedos? Sim. A ideia original nos brinquedos. Foi aí que nasceu os Transformers. Uma empresa japonesa chamada Takara, eles, na década de 70, tava tendo crise de óleo. E aí eles não conseguiam comprar óleo pra fazer os brinquedos. É o que eles fizeram, brinquedos menores. E aí eles começaram a fazer carrinho e tudo mais, aí veio um cara com a ideia de fazer os carrinhos se transformarem em robô. Por causa do Gundam, aquele anime Gundam, onde tem as naves que transformam em robô. Então aí os caras criaram uma batelada de carrinhos, naves, armas... rádios que se transformavam em robô, e aí os americanos viram que dava dinheiro e levaram pra lá. Os americanos nos anos 80, não foi aquela Hasbro, sei lá, Hasbro, aquela empresa americana? Que... Foi a Hasbro que comprou os direitos pra poder distribuir nos Estados Unidos. Então o conceito já existia no Gundam. Sim, eles tiraram a ideia do Gundam. Que era só nave, só caça, né, que viravam robôs. É, e tinha aquele Macross também, né? Ah, Macross, aí! Macross, a porra. Macross era aquele que o Azaghal falou que virava uma coisa gigante, matava todo mundo. Mas o Macross era tipo um navio ou não? Não, todas não. Era Yamato. Ah, tá. Yamato era um navio. Macross era uma nave alienígena e aí tinha uns caças que viravam um robô. Mas tinha uma cidade dentro do Macross, não tinha? Tinha, eles fizeram uma cidade dentro da nave. Então era essa que quando se transformava todo mundo morria esmagado. Na verdade, essa nave não se transformava sempre. Teve uma vez que a merda tava fora e eles apertaram o botão vermelho. Sabe o desenho maneiro que tinha de nave? Pirata do Espaço. Pirata do Espaço? Qual era essa? Gostava mais dos brasinhos do espaço. Eu achava interessante. Vestido daquele cara com aquele assistente que parece uma foca, você lembra? Eu não acredito que você não conhece o cara do espaço. Peraí, eu acho que eu conheço, vai, descreve aí. Era um robô, sei lá, azul e vermelho e branco. E as crianças iam... Azul, vermelho e branco, né, cara? Impressionante, né? Ele era uma nave, tipo um avião com a cabeça de robô na frente, sabe? Uhum. A cabeça não escondia, era a cabeça de robô e o avião. Eu me lembro. E aí essa cabeça de robô e avião virava um robô. Me lembro, passava na Show da Xuxa na Manchete. Isso, eu achava foda. Eu também. Sabia desenhar o teatro do espaço. Era legal os capacetes. Daí ele tinha mil navezinhas dentro, que uma que era uma perfuratriz, outra que era um submarino. Muito foda. Excelente. O mais interessante disso é os caras pegarem só os que eram brinquedos, é inventarem uma história pra criar todo o universo pra virar um desenho animado, né? Pois é, isso que eu ia perguntar. Em que momento os brinquedos viraram o desenho? Foi quando a Hasbro comprou os direitos da Takara, né? Ele lançou duas séries nos Estados Unidos, que era o Diaclone e Microman. Até tinham os bonequinhos dentro dos robôs. Eles tinham toda uma história. Só que no Japão você não precisa de história nenhuma pra vender, né? Robôs no Japão, todo mundo compra. Só que nos Estados Unidos não tinha o mesmo apelo. Uhum. Aí o que aconteceu? Eles, não, vamos fazer uma série, vamos bolar uma coisa aqui pra alavancar. Aí surgiram os quadrinhos, né? Que saíram pela Marvel e as histórias pelo desenho. Mas aí já tinha essa galera, o Optimus Prime, tinha os Decepticons, os Autobots, tinha... Peraí. Nada de Optimus Prime, é Líder Optimus. Tá bom, Líder. Líder Optimus. Tá bom. Já tinha essa galera? Tinha uns bonecos. E aí, quando a Hasbro levou para os Estados Unidos, contratou o pessoal da Marvel para fazer as histórias, aí eles pegaram alguns bonecos, deram nome para os bonecos e criaram a história em cima dos bonecos. Exato. Que já existiam. Mas desde o começo já existia o Líder Optimus, Megatron... Existia o brinquedo do Líder Optimus, não era o Líder Optimus. Até porque os americanos, né, cara, eles sabem pegar uma ideia, né, e transformar numa coisa vendável, né? Hollywood é especialista nisso, né, cara? Agora vai ser demais. Transformar? Fica só vendendo bonequinhos, cara, não, ó. Só que americano quer fazer o quê? Quer virar peça de teatro, peça na... fazer cinema, filme pornô, tudo que eles puderem fazer com os bonecos, eles vão fazer, entendeu? É verdade. Americano sabe fazer uma coisa como ninguém. Show. Americano sabe fazer show, sabe fazer espetáculo. Isso. E eles transformam tudo em espetáculo, né? E aí... Isso aí. A criançada fica doida. Detalhe, eu quero que ganhe dinheiro nos quadrinhos, chegar nos bonecos, chegar no cinema, chegar na televisão, chegar em tudo que é lugar, entendeu? Exatamente. Até show de striptease pra botar Transformers, vão botar lá, né? Tudo que querem fazer pra ganhar dinheiro. Você tá forçando, Marabade. É sério, vocês não vão nesses lados obscuros da vida, vocês não vão. Entendeu? Ah, não, vai dizer que você já foi no inferninho com striptease de Transformers, cara. Ainda não, mas acho que é uma boa ideia, hein? Depois isso aqui Acabando, cara. Ai, meu Deus, cara. Haja visto que existiam Transformers mulheres também, né? Existiam Transformers mulheres. Tinha uns travecos transformistas também, pô. Para! Gênero em robô. Pois é, pra que um robô mulher? Um tem um parafuso, outro tem uma pau. Ah, Líder Optimus, o caminhão que vira um robô. Você sabe que existe uma peculiaridade no Líder Optimus que, na época, né, a gente com criança... Não sei, eu não percebia, mas depois, mais velho, eu fui ver, revendo o negócio. O Líder Optimus carregava um... Né, uma caçamba, como é que é o nome daquela porra? Um container gigante atrás, né? Quando ele se transformava... Quando ele se transformava em robô... O container simplesmente ficava pra trás e sumia. Quando ele voltava a ser caminhão, o container aparecia do nada, cara. É horrível. Ele guardava em algum lugar. É. Aí fica por conta da imaginação. Assim, não precisava do container, certo? O que, que ele carregava lá? Nada? Ah, mas ia ser muito suspeito. Caminhão sem container pra tudo que é lado. Ué, é o que vai acontecer no filme. Suspeito pra caralho. É, no filme não, vamos não falar do filme agora, mas é pro filme depois. Não, mas, então, mas é um caminhão... Spoiler, né? Você nunca viu um caminhão sem container na estrada? Mas, Jovem Nerd, se eu não me engano, o container serve como canhão também. E ainda tem um robozinho lá que ele usa como espião em alguns episódios. que ele controla a distância. O container onde tá a super máquina. Vocês estão brincando comigo. Agora, se você acha esquisito o container sumir, é. E o Megatron, que era um robô gigantesco, virou uma pistolinha. Então, tem uma série de desenhos chamada Beast Wars. Ah. E na série mostra que eles são meio que metal líquido. Tem uma matriz de energia e aí tem uma carapaça de metal líquido que eles transformam no que tem no ambiente. Mas é meio boring. Isso, não foi daí que o James Cameron tirou a ideia pra chegar no futuro dele, né? Mas isso é meio boring, meio chato isso, né? A maneira é coisa toda mecânica. A origem dos Transformers no mundo real a gente já conhece, né? Brinquedos, etc. Exploração de marketing. Agora, no universo dos Transformers, é essa a história do filme mesmo? Eles são seres de outro planeta super avançados que vêm na Terra e se disfarçam de outros veículos. Como é que é a história deles? Eles são de um planeta chamado Cybertron. Isso. Nesse planeta... Perfeito o nome. E o planeta tá em guerra civil. Uhum. Eles estão com uma escassez de energia. E aí eles vão buscar fonte energética em outros lugares. Uhum. E como tudo cai na Terra, né? Detalhe, João Menezes, adivinha o nome da guerra, cara, que eles estavam. Não tem como pensar muito. Qual é o nome da guerra? Guerras Cybertronianas. Mas qual era a energia que eles utilizavam? Gasolina? Petróleo? Era Energon. Energon? Mas isso não tem na Terra. No Beast Wars você ouvia Energon também, né? Mas o que é? Onde é que... Energon, energia de Cybertron, pô. Onde é que tem... Sacou? Onde é que tem Energon na Terra, que eu não sei? Que eu não vi ainda. Deve ter um Iraque isso, cara. Sei lá, Iraque, ali naquela parte do Oriente Médio, sei por ali. Não, mas aí tem a premissa. Os Decepticons são malvados. Eles querem o quê? Pegar energia e matar os seres humanos? E os Autobots querem pegar energia e agradecer os seres humanos, é isso? Não, eles querem... Na verdade, os dois querem se abastecer de energia e voltar pra Cybertron. Então, mas por que eles estão brigando? Não, mas por que tem o lado dos vilões e o lado dos heróis? Porque o que aconteceu é o seguinte, no planeta de Cybertron, existia uma raça que chamava Quintesson. E eles criaram robôs com inteligência que iam servir eles. Tinha os robôs operários, que depois viraram os Autobots. E depois tinha os militares, que era pra proteger eles, que eram os Decepticons. Você tá brincando? Você tá brincando? Como assim? Verdade, sério. Peraí, Azaghal. Você tá dizendo que os Autobots são operários? É isso? Peão de obra? Exatamente. É que pariu. Tanto que você pode ver que eles tinham uma premissa de... que os Autobots não podiam voar, porque eles não foram desenvolvidos pra isso. Aham, Sim. Os Autobots eram carro. Muito embora você veja todos eles voando no desenho todo, né? Não, peraí. Só que... Eu lembro o seguinte, e aí eles lutam, né, eles têm essa guerra, e aí tem uma hora que os Autobots, né, eles pegam uma nave espacial chamada Arca e fogem em busca de novas fontes de energia. Como tem que continuar isso. A história, né, cara? O Decepticons, eles vão atrás dele, uma nave chamada Nemesis. Tipo assim, não, os caras vão fugir porra nenhuma, não. Vamos lá atrás deles, entendeu? Aí nessa porrada que sai no espaço, acaba ninguém caindo na Terra, cara. Entendeu? Não, peraí. Mas aí, então, os Autobots, eles veem que os Decepticons estavam escrotizando a raça humana e decidem tomar dois. Não, calma. Peraí. Tá atrapalhado. Tem uma raça esquisita que criou robôs operários e robôs militares. Ah, desculpa. E aí? Exato. Eles eram... E eles, como eles eram inteligentes, eles começaram a se questionar, porque eles eram escravizados, né? Uhum. Então, ao longo de milhões de anos, eles deram um pé na bunda desses quintos. Isso é uma putaria, né, cara? Você não existe! Você não existe! Aí o cara vai e te monta, te cria, e você se acha um escravo. Não, você não existe, eu te fiz, você não existe. Uhum. Aí vamos falar um pouco de cinema antigo. Só pra vocês lembrarem de Metrópolis, que foi o primeiro filme de robô da história do cinema, feito pelo Fritz Lang, nos anos 20, filme mudo, que veio dessa porra dos escravos e do coisa, entendeu? Dos escravos e dos líderes que moravam em cima, os escravos que moravam na parte de baixo, que eram os operários dos caras que moravam em cima. Aí um cientista criou um robô, sei lá o que, enfim. Assistam Metrópolis. Você vê que tudo que os caras fazem, eles sempre vão buscar em algum lugar, né? É que as pessoas não têm muita noção. E aí foi isso, né? Os caras se tiram escravizados e... Resolveram sair na porrada com os caras. Aí brigaram, mas viram que não tinham condições de ganhar. Que os outros caras eram uma raça militar. Aí eles resolvem sair do planeta deles e buscar uma fonte de energia em outro qualquer lugar. Aí eles pegam essa nave chamada Ark e saem. Só que os outros caras, mesmo assim lá, sozinhos, dominando a porra toda, não. Pegaram a nave Nemesis e foram atrás dos caras, entendeu? Ah, agora eu entendi. Tem que continuar a ter briga, entendeu? Senão acaba o filme, né? Então, atrás deles, né? Mas eu acho que os Autobots iam chegar na Terra e ficar plantando árvore. É. Obrigado, mano. Então, o fato deles virarem veículos da Terra é um tipo um disfarce que eles encontraram aqui. Exato, porque o que aconteceu foi o seguinte: quando eles caíram na Terra há 4 milhões de anos antes de 1984. Ah, é? Isso. E eles ficaram onde? Desativados dentro do mundo. Lembra o Capitão América enterrado no Ártico lá durante 30 anos, quando os Vingadores encontraram ele? Mesma merda. E aí eles se ativaram. É, aconteceu uma erupção vulcânica. Isso. E eles. Simplesmente o computador da nave da Arca, que é o Teletron 1, se reativou. Ele começou a avaliar os reparos dos robôs. Nisso aí entra um Decepticon maldito que chama Skywarp. Ele vai lá e coloca... Ele é o primeiro a ser reparado pelo Teletron. Só uma pergunta. Eu acho absurdo é o seguinte. O computador da nave Arca é dos Autobots. Beleza. E o Skywarp tava lá caindo perto e acabou sendo ativado. Pô, será que esse computador não teve uma mínima de inteligência? Porra, vem de reativar sua galera Autobot? Não, vamos reativar logo o inimigo? Isso que eu não entendi, cara. Não, o computador teria. Quem não teve foi o roteirista, né? É, isso aí, porra. Não tem explicação, né, cara? A inteligência tá então. Só no robô que tá na nave. É. Falta inteligência, a nave ia se sentir escravizada e assim, ó, morrer. Ele vai ter lugar nenhum. Eles aprenderam, cara. Excelente. É verdade. Vamos lá, quais são os principais dois Autobots? Líder Optimus que vira uma boleia de caminhão. O baú é pra levar o Energizer, a pilha. Tá. É, Líder Optimus, mas ele era de fato o líder deles. Não, era o nome dele. Não, ele era cliente do Bradesco. Ai, meu Deus, cara. Não, olha. É, Prime é uma denominação para os líderes dos Autobots. Então ele era o líder dos aparelhos. Você não tem que ele era o... É, o nome dele é Optimus. Ele era o sindicalista, né? Líder dos aparelhos. Ele foi de vez mais sucesso. Caraca! O líder Optimus é o Jimmy Hoffa. Puta. Ai, caralho. Que doente, cara. Tá, então vamos lá os Autobots. Bumblebee, que era um Fusca, não era? Amarelo. Um Fusca amarelo. Mas não Camaro, né? No filme, né? Eles deram, né? Tinha que ser um pouco mais esporte. Se fosse um Fusca, ia ser meio caído. Ia ser meio gay. Ia ser meio bicho. Assim. Não, na verdade eles até tentaram fazer um Fusca no filme. Quem não autorizou foi a Volkswagen. Ah, é? Não autorizou. Porra, cara. É que eles não queriam ver a marca deles envolvida com nada que fosse relacionado à guerra. Ah, é? Que tá o Hitler? Quebrou todo mundo essa porra de Fusca. Que tal? O legado dele até hoje nas ruas. Né? Isso não tem nada a ver com guerra. Eu sei, mas você me entende. Aí a Volkswagen não tem como impedir. Mas assim, se puderem não botar a porra do Fusca num filme com o Hitler, é melhor, né, cara? Você nunca vê filme de Hitler com Fusca, né? É verdade. Eu vi com tudo, mas com Fusca, filme de Hitler, né? É verdade. Então tá, o que mais que tem? Tem o Will Jack. Que é o... Não, são centenas. Se for pegar aqui, tudo pra vender bonequinho. O principal do desenho, não tinha os principais? Era só o Líder Optimus e o Bom... Tinha o Pro, que era um carro de polícia. Não tinha uma ambulância? Tinha uma ambulância. Tinha. Acho que era Hatchet. É, a ambulância que faz exame de próstata dando o Líder Optimus. Exatamente. É esse mesmo. Exatamente. É espetacular. É a melhor coisa já feita de Transformers até hoje. Você viu isso, Marabate? Estão falando no caso do... Como é que é? Do Frango Robô, Frango, né? Frango Robô. É isso, vi. Lógico que vi. Oi, eu sou Optimus Prime. O que acabaram de ver foi uma dramatização do que você, seus amigos e sua família passam se você não faz exames de próstata periódicos. A gente... em Transformers, pode ter certeza, não dá câncer, mas em vocês dá. Dá muito mesmo. Ah, vou levar dedadas antes que seja tarde, seus manés. Tem o Megatron, que é o líder deles, que vira uma arma, né? Isso. Que vai pra mão do que vira um avião, não é isso? Que eu acho que é o Starscream. Ele é que mandava, né? Esse cara é que mandava mesmo, você sabe disso. Megatron era só... Pois é, né? O que eu acho meio estranho. Testa de ferro, entendeu? O líder vira uma arma na mão do outro. O Megatron, ele era o general dos caras. O Starscream era aquele cara que tava tentando vir por baixo derrubar o Megatron. Ele sempre fazia alguma coisa. O mais engraçado é que todo episódio ele tentava atrair o Megatron, dava errado e o Megatron aceitava ele de volta numa boa, né? Mulherzinha de malandro, né? Transformers The Movie, e não é o filme que eu estou falando. Estou falando do longa-metragem de Transformers da década de 80, cheio de rock and roll, com a mega cena de luta entre o líder Optimus e o Megatron. Eles praticamente ficam transpiram nessa luta, de tanta porrada. É nesse filme que o líder Optimus morre? Nesse filme morre todo mundo. Morre. Não, é muita gente que vai pro saco. O líder Optimus morreu, cara. Eu lembro que eu fiquei abalado. Claro. Eles mataram. Eu achava tirado. O líder Optimus, ele era o líder, mas ele era meio bandoleiro. Ele usava gay, quer bandoleira. Falar gay mesmo. Quase que ele falou gay. Quase que ele falou isso. Não, cara. ele era um bandoleiro, cara. Mas isso que o Marabadi falou é verdade, porque os caras matavam mesmo sem dó em piedade pra poder inventar um boneco novo, inventar um modelo novo pro Megatron, inventar um modelo novo pro Optimus. Os brinquedos de Transformers, desde 84, todo ano tem série nova. É mesmo? Eles nunca pararam de produzir. Sério? Isso, sim. Tirando aí G.I. Joe e outros clássicos, é uma das maiores séries de brinquedos que existe. E eu lembro que foi a maior decepção da minha vida, porque, como tem tanto brinquedo de Transformers, eu só queria os brinquedos do desenho. Eu queria o Líder Optimus, eu queria, sabe, os Decepticons, a nave, o avião, o não sei o que, o Bumblebee. E eu não achava, eu só achava essas porras genéricas, sabe? Por que eles não fazem Transformers do desenho, cacete? Eu nunca achei, cara. É pra te sacanear, jovem. Pois é, pois é. Eu me sentia totalmente injustiçado. Eu tinha um amigo, Bruno Jabuti, que estudava lá no colégio. O pai dele era da alfândega, no Galeão. Que ótimo. O pai dele era gente boa, assim, mas ele sempre travava as paradas maneiras pra dar pro filho dele, cara, era impressionante. Sério? Que tinha tudo que você possa imaginar de Transformers, cara, um mais foda que o outro, tinha Nintendo, Super Nintendo. Passou na alfândega que o pai dele tava de serviço, era pra prateleira do filho. Ó, não pode falar, bota. Ó, PF de ouvido aí no Nerdcast. Que horror, que horror. Ele tinha uns Transformers fodásticos, mas nenhum deles era, por exemplo, o Líder Optimus. Ele tinha o Pterodáctilo que virava robô, sabe? Eu nunca entendi a função disso. E no filme, Marabad, nós temos uma curiosidade espetacular no desenho longa-metragem dos Transformers. Várias curiosidades, né? Tinha um mega vilão que era um planetoide que virava um robô de vocês. Unicron. Unicron, era isso? Como é que era? Marabate tá de parabéns. É? Porra. Ele não gosta de Transformers. Mas eu gosto de Orson Welles e gosto de Animoy, né, cara? Pra ficar 5 dias lá naquele aeroporto esperando o cara chegar, né, cara? Eu tenho que gostar daquele vulcano filho da p***, né, cara? Eu não sei, né? Só pra explicar, o Marabade soube que o Leonardo Nimoy ia vir pro Rio e ele foi lá, ficou 2 dias direto esperando ele chegar no aeroporto. Sem trocar a cueca. Ele me chamou, fiquei com preguiça e achei que não ia rolar. E aí o você Leonardo... Você é sempre assim, Jovem Nerd. Eu vou te falar. Jack Bauer estava na porra do Brasil. Ah, e você também não foi. Eu tava trabalhando, porra. Jovem Nerd, vamos lá. Vamos pra porra do Copacabana Palace. Eu levo o laptop, a gente fica pagando de gringo. Uma hora ele vai passar e a gente agarra o cara, bate uma foto e tá correndo. Não, fico desânimo, não sei se eu vou conseguir. Ei, pronto, toma aí. O amigo do Schiavini tá lá abraçado com que pessoa também? Eu tô aqui. Mas ele foi na festa, rapá. Ele não chegou lá no lobby. Você acha que quanto tempo a gente ia ficar pagando de turista no lobby do Copacabana Palace? Ele levou meu passaporte no espanhol, cara. Eu caio a noite inteira lá. No lobby, cara. Eu fiquei uma vez, uma noite toda esperando o pessoal. Olha, isso foi nos anos 80, 83, quando o Kiss veio tocar no Brasil. E ainda tocava de máscara, ninguém conseguia ver a cara dos caras, aquela porra toda. Eu fiquei a noite toda sentado com o meu rabo lá no Cesar Park, até os caras descerem. Sem máscara, porra nenhuma, ver as caras dos caras sem máscara. Tirei, peguei autógrafo, cacete, quer dizer. Eu fiquei lá, cara. Adorava aqui, isso achei maravilhoso. Então o problema é que você tem preguiça mesmo, cara. Pode ser qualquer cara, pode ser os donos de Lucas, você vai ter preguiça que tava esperando. É porque não é... Só que você era um adolescente, né? É porque não é garantido. Mas não era boy, não, já era bem velhinho, pai e filho, cara. Você tá entendendo? Você fala assim, olha, tu vai ficar sentado ali 15 horas, mas depois vai vir um Jack Bauer, vai vir um Leonardo Nimoy, aí você vai pegar um autógrafo e tirar uma foto. Tudo bem, agora... É por isso que tu não consegue as coisas. Porque a recompensa vem pelo sacrifício, cacete. E você não quer sacrifício. Casacal. Eu vou ficar aqui... E tenho certeza que vou conseguir. Aí é uma moleza. E vou te falar uma coisa. Às vezes eu ficava a noite toda, não conseguia. Voltava no outro dia. Depois de 4 dias, consegui finalmente. Você não pode desistir. Enquanto o cara não pegou o avião de volta, você tem que tentar até o final. Seguir o cara até o aeroporto, tentar de tudo, cara. Mas comprar uma passagem de avião e entrar no avião junto também. Entendeu? Mas então, isso que eu tô falando. Você vai voltar no Brasil? Eu vou lá agora. Eu vou lá, tô falando sério. Eu vou falar, eu quero saber do filme, eu tô indo. Um abraço pra todo mundo aí, gente. Tchau. Ai, ai. Vamos voltar à curiosidade. O Orson Welles, ele faz uma participação no filme, que ele faz a voz do Unicron, que é o tal planeta aí que quer sugar tudo. E detalhe, eu li isso na biografia dele, foi a última participação dele em vida, de linha dupla, e ele faz essa dublagem já doente, né? Ele faz mal, cansado. Tanto que quando acaba a participação dele, 5 dias depois ele morreu com um ataque cardíaco. Caraca, cara, sério? Sério. Muito bom. Cara, você tem noção, Orson Welles Transformers, cara. Muito bom. Orson Welles também narrou uma passagem no disco do Manowar, que é a banda de power metal, e também uma passagem do disco do Alan Parsons. Então o Orson Welles no final de vida tava fazendo tudo, né? Não, e cara, não, mas ele tinha uma voz espetacular. A voz dele no filme ficou foda, sabe? Ele tava whatever pra Transformers, sabe? Mas a gente que gostava, cara, puta, é muito maneiro, cara, a dublagem dele. You underestimate me, Galvatron. For a time, I considered sparing your wretched little planet, Cybertron. But now, you shall witness its dismemberment. No! Não, e a declaração dele na biografia dele no livro é engraçadinha. Ele fala assim, ó, eu faço um planeta, entendeu? Que é uma ameaça ao mundo inteiro, sei lá o que, rarará, entendeu? E no final eu morro. É, muito bom. Qual foi o Leonardo Nimoy? Leonardo Nimoy, ele faz o... Como é que é o nome mesmo daquele? O Galvatron, que é o bandidão, né? É o que sobra do Megatron, né, cara? É porque o Megatron sai na porrada com o Optimus, né? Aí os dois se destroem, os dois se matam. Aí ele reconstrói o Megatron, que vira o Galvatron, né? Unicron, answer me! See this, the Matrix! I now possess that which you most fear! Aí tem uma outra parte interessante também que a gente não pode esquecer. Robert Stack, que faz o Ultra Magnus. E o Robert Stack é o que fazia na série original, em filme, aquele seriado, Os Intocáveis. E depois o Robert Stack também apareceu naquele Aperto Cinto Se o Piloto Sumiu. Uhum. Ele faz o piloto do filme, entendeu? O Robert Stack. Oh, mas não é o piloto que tá pilotando o avião. É o piloto que fica no aeroporto dando instruções pro cara aterrissar o avião. É. O Robert Stack. Muito bom, muito bom. Tem alguém do Monty Python que participa também, não tem? Tem. Meu Deus. O Eric Idle. Agora tem uma coisa que o nosso amigo Azaghal vai adorar. Você sabe quem faz a voz do Rot Rod, né? Que é o Rodimus Prime? Ah. Hein, Azaghal? O Jude Nelson, meu amigo. Aquele ator, cara. Jude Nelson. Que se ferrou todo. Fez o Breakfast Club, né? Sabe qual é, Azaghal? Jude Nelson, lembra dele? Foi embora. Azaghal foi embora. Foi embora. Ele foi embora mesmo. Que pariu, caramba. Atenção, atenção. Se você ainda não viu Transformers, pelo amor de Deus, pare agora de ouvir o Nerdcast, porque vamos entrar na zona de spoilers! Vamos lá, eu posso dar o primeiro spoiler? Eu queria só perguntar uma coisa antes. Ah, fala. Eu queria perguntar uma coisa antes. Ah. Aqueles caras vieram do meio do espaço, uma viagem de milhares de quilômetros, e não trouxeram um cartão de crédito pra comprar no eBay? Pois é, pra você ver, né, cara? Tem, cara, tem que ter uma continha do PayPal. Cara, eu vou dar o primeiro spoiler, isso não é bem um spoiler, o filme é fodástico pra caralho, eu tô empolgadíssimo. Nossa, eu também adorei, saí de lá tremendo. Exatamente, cara, a minha mente, sabe, quando o helicóptero chega na primeira cena, eles dão aquele aperitivo, você ouviu um barulho assim na sala de cinema. Era o meu cérebro explodindo e manchando as paredes. Mas, cara, isso que eu tô falando, cara, sabe, uma pessoa apaixonada, uma pessoa que viu as suas brincadeiras de criança ali, sabe, materializadas na tela. É um filme, assim, não é nada demais, né? É um filme Sessão da Tarde, né, Mário? É, cara, o Michael Bay, né, ele é conhecido pelo meio aí que estuda cinema, né? Como um grande publicitário, né? São roteiros sempre fraquíssimos, fraquérrimos, mas com tomadas espetaculares. Ninguém sabe filmar uma saída de automóvel como Michael Bay, entendeu? Fala outros filmes dele aí, pra quem não tá... o Michael Bay, por exemplo, o último, ele é um cara que tava começando a receber essa fama de rei Midas que o Spielberg sempre teve, né? De conseguir fazer muito dinheiro com os filmes dele. E aí A Ilha, né, que foi o último filme que ele dirigiu, foi um fracasso, bilheteria. Ele começou a questionar, será que a fórmula Michael Bay está ruindo, né? Uhum. E aí ele, por exemplo, Pearl Harbor, entendeu? Não tem como você não rir daquele filme, entendeu? Eu acho que o Michael Bay, ele acertou nesse filme, quer dizer, por que motivo? Porque ele parou de fazer o que ele fez nos outros, que deram certo e Na Ilha não deu, que é inventar um rancambole de trama. Uhum. É uma coisa meio dramática demais, como foi o Armageddon também, aquela coisa de pai, filho, filha no caso, e namorado, que fica uma coisa novela mexicana, mas fica tão ruim, que, entendeu? Que soava uma coisa muito artificial, então as pessoas iam filmar pelos efeitos especiais. Na Ilha ele tentou fazer isso também, só que não deu certo, então acho que no Transformers ele eliminou isso. Ele eliminou essa parte, já que ele não sabe fazer, é melhor ele não fazer, entendeu? Não porque o filme ficou melhor sem isso. No caso dele, foi melhor sem isso. Né? Uhum, claro, com certeza. Eu também gostei disso. É, o filme não tem história nenhuma. Isso. É porradaria do começo ao fim, isso que é o bom. É ótimo, cara. É um desenho com pessoa de carne e osso. Eu adorei. Então, se você reparar no Michael Bay, né, nos outros filmes dele, as coisas... A estrutura do roteiro é bem rasa, por exemplo, o cara vai mostrar o exército tentando decifrar o que é um código, o que é sei lá o que. Eles vão, chamam uma analista super gostosa, sabe? Isso. Aí depois vai mostrar o hacker abrindo o código da parada no computador dele de casa e aí pegando uns símbolozinhos escondidos na mensagem, assim, tipo com o mouse, sabe? Olha, aqui tem um símbolozinho, aqui tem... Sabe, é bem for dummies, bem rápido, pra fácil compreensão de qualquer pessoa, entendeu? Mas eu até acho, isso eu não discordo não, o problema é o rancambole de situações, aquela historinha do, por exemplo, no Pearl Harbor, envolvendo o Ben Affleck, o Josh Hannett e a Beckinsale, entendeu? Uhum. A dois amigos, a mesma mulher, aí um fica com o outro... É um saco. Aquilo, ninguém aguenta aquilo, cara. Aquilo é mal feito, né? É mal feito, não é porque aquilo não poderia ter acontecido, só que ele não sabe fazer isso. É, então quando ele inventa de colocar isso no filme, como também foi o caso lá do Bruce Willis tem uma filha que é apaixonada pelo Ben Affleck, aí fica aquele troço, aí o pai se sacrifica, aí ele fica com a mulher no final, aquela musiquinha do Aerosmith no meio, entendeu? Aquilo é horrível, cara. É verdade. Quando ele tenta inventar essas coisas, não dá certo, entendeu? Uhum. Não dá certo. Só pelo fato de ser com o Ben Affleck que já estraga já. Pois é. Eu, por exemplo, Bad Boys, que foi o primeiro filme, né, com o Will Smith e o coisa, ele evita isso. O filme até funciona melhor. Que são as piadas do Martin Lawrence com o Will Smith o tempo todo. Exato. Entendeu? Então, quer dizer, esse que ele se transforma, depois que ele viu que a ilha deu com os burros d'água, ou até talvez por causa do tema, né, como vocês falaram, todo mundo quer ver robôs brincando, não vou inventar do garoto pra conquistar a menininha. Ele briga com um jogador de futebol, que é uma trama super batida. Exato. Aí ele vai pra casa triste, aí a mãe consola, não, vamos escrachar logo, botar tudo no humor mesmo. Exato. A família do cara é tão louca quanto o garoto, entendeu? Aquela mãe tão triste, entendeu? Então vamos exagerar em tudo, nos personagens vamos exagerar na ação, vamos exagerar também no drama, no plot, né? Exato. E acaba funcionando, porque você acaba rindo pela coisa ridícula que são aquelas cenas. Uhum. O próprio exército americano é ridículo. O John Turturro, grande ator de filmes independentes, alternativos, tá fazendo uma grande brincadeira com aquela cueca, entendeu? Com aquela camisa S7 super, entendeu? Ninguém se veste daquela maneira, mas é pra ficar engraçado, porque as crianças riem, entendeu? É claro. O Michael Biehn não tentou ser sério, foi ótimo. É claro, entendeu? Exatamente. Muito bom. Exatamente. Não, a gente tem que lembrar que é um filme pra criançada. É criança, simples, ó, porque tem alguns filmes que, apesar de ser pra criançada, tipo Homem-Aranha 3. Querem fazer a coisa adulto, né? Aí eles dividem, né, as coisas, né, pra todo mundo gostar. Só que pra criança que tá maluca querendo ver o Homem-Aranha, tem uma hora que, sei lá, fica meia hora sem aparecer o Homem-Aranha na tela. E pra criança é um saco, né, isso. Né? Não quer nem saber. E pessoas também, né? Aí você pode falar assim, ah, pô, mas então o X-Men 3 foi maravilhoso, né? Porque não teve isso foi só porrada. Aí vamos tentar diferenciar as coisas, para as pessoas entenderem, pra gente não achar que a gente é louco, né? Ah, não, quando é um filme que vocês gostam, vocês aceitam que não tenha cérebro. Quando é um filme que vocês não gostam dos personagens, tem que ter cérebro. Não é isso, não é isso. É que o Transformer realmente não tem cérebro. A proposta original é não ter. Aquilo que, porque é uma coisa que... Tanto o cara fala, tem uma brincadeira no filme, tipo, ah, não, isso veio do Japão. Exato. Porque no Japão não tem que ter explicação pra nada, já reparou nisso? Os caras falam, não precisa, tem explicação. Precisa. Ultraman, Ultra Seven, entendeu? Não tem explicação, é aquele que acabou, entendeu? Exato, o americano, ele precisa da explicação. Então o X-Men, ele tem toda uma dramaturgia por trás daqueles personagens, o conflito daqueles personagens. Eles não queriam ser aquilo, mas são. Existe isso já no original, nos quadrinhos. Já no Transformers não existe isso. Até porque se for uma série de desenhos, todos diferentes, o americano fazia de um jeito, o japonês fazia de outro, o japonês não gostava, refazia, redesenhava. Então, quer dizer, as pessoas têm que entender que não é porque quando a gente gosta de um personagem, a gente quer que tenha cérebro. Porque a gente não gosta, não precisa ter. Não é isso. É que, no caso, o Transformers já não existia na premissa original. Exatamente. O que eu acho também que complicou, no caso, é que X-Men teve um e o dois que criou toda aquela expectativa, né? Transformers não, era o primeiro, ninguém esperava nada, o que viesse era lucro, né? É, ninguém esperava nada mesmo. O Homem-Aranha também. O Homem-Aranha tem milhões de conflitos. Pô, ele perde o tio daquela maneira, se sente culpado. Há toda uma culpa por trás daquilo que aconteceu. Ele tem a mulher e tem um relacionamento. No próprio quadrinhos, morre primeiro a Jean Stacy, a Gwen Stacy, depois tem a Mary Jane. Existe já isso nos quadrinhos originais, né? Coisa que não existe nos Transformers, entendeu? Sim. Agora, vendo Transformers, me deixou mais tranquilo pra Indiana Jones, hein, por incrível que pareça. Porque esse garoto aí, o Shia, como é que é o nome dele? Shia LeBeouf. Eu não sei falar o nome dele direito. Sabe que eu ia perguntar isso pro Mario Abad? Pensei ontem, falei, deixa eu perguntar o nome desse cara que eu não faço a mínima ideia de quem fala. Então, falaram que ele é o Orlando Bloom, né, dos Novos Tempos, só com mais talento, né? Já tem três filmes assim que estouraram nas bilheterias. Dois, pelo menos. Indiana Jones a gente não sabe ainda. Uhum. Mas dois filmes que estouraram a bilheteria, com o Disturbia, né, que é o Paranoia. Ficou semanas em primeiro lugar nos Estados Unidos, que é a versão adolescente do Janela Indiscreta do Hitchcock. Uhum. E esse filme agora, o Transformers também, que estreou com 150 milhões na primeira semana, batendo recorde também e tudo mais. Excelente. Então estão falando que ele é o Orlando Bloom dos Novos Tempos. É, pra palhaço ele serve. Ah, mas ele é bom, cara. Ele é carismático, as cenas dele são muito engraçadas. Ele traz um humor... bem natural pro filme, gostei muito. E você vê que aquela cena inicial do carro, né? Uhum. Que tem as músicas e que vai pontuando as cenas. Aquilo é hilário, engraçadíssimo. Aquilo parece um filme de comédia mesmo. Exatamente. Não é um filme de... A mulher vai embora, o carro, baby come back, cara. Lembrou aquele terror que tinha do carro, lembra? Que o carro tinha personalidade, que toda vez ele tocava um pedaço de rádio. Isso. John Carpenter. Isso aí. Eu achei uma coisa, Mario, que a gente até escrevi isso no textinho sobre Transformers, que os filmes, assim, o Super-Homem, o Superman Returns, a gente discutiu que teve aquele problema da cena de ação espetacular logo no início e depois o filme não conseguir barrar aquela... Ele é nas costas, né? É, exatamente, né? Se você botou a curva dramática no máximo logo no início do filme, e depois você não chega nem aos pés. O que não aconteceu nos Transformers, pelo contrário. Verdade. Né, cara? A parada foi progressiva, e se você vai vendo as cenas de ação, você vê as cenas empolgantes e tal, mas mesmo assim, nada disso prepara você pra porradaria final, que é espetacular, que não é uma cena rápida, sabe? Uma cena demorada na cidade, não enche o saco, achei que foi no momento certo, quando você tá começando a encher a cabeça demais com um robô gigante, explosão e tal, sabe, ele termina e acaba o filme e não deixa aquele gostinho de porra, faltou isso, faltou aquilo. E você vê que na cena final, né, a gente até questionou, pô, pra que levar aqueles robôs que obviamente iam destruir tudo pro meio de um centro urbano. Mas aí fica explicável por que, que tem que levar. Porque se ele ficasse no deserto, aonde que o garoto ia se esconder? Tem que ter toda aquela dramaticidade dele estar fugindo. Tem que ter aquelas coisas meio beco, aquelas coisas meio labirinto. Ele correr para um lado, correr para o outro. E no deserto ele não tem como correr para lugar nenhum. Ele correr em campo aberto e ser trucidado em 2 segundos. Mas eu não consigo... Tem que ter aquela coisa urbana. Eu achei outra explicação. Mas diga, eu não entendi bem, apesar de tudo. É mais legal. Qual é a explicação? Fica mais legal. Porque na cidade é mais divertido. Ah, pô, não, lógico. Não, é muito mais ruim. A cena dos F-22 no meio da cidade, lá não, no meio dos prédios, é animal. Não, a gente não tá questionando isso. É lógico que a cena final tinha que ser no meio da cidade. Mas não tem lógica, porque nunca os militares levariam aquilo para uma cidade, entendeu? Eu tava pensando... Eu pensei o cara tinha... Pela lógica que levaria, pela lógica. Mas como o filme não tem lógica, tem porque robôs gigantes vindo do espaço, não tem lógica nenhuma, né? Mas é uma loucura, né? Estamos aqui no meio do deserto e temos esse cubo aqui dos Borgs e os robôs querem. E vamos levar pro meio da cidade, onde tem milhões de civis que podem morrer facilmente com isso, né? Mas é meio doido. Mas dane-se, eu tava foda. Eu quero, vai pra cidade agora, meu filho, por favor. É porque é melhor, né? Tem um prédio inteiro ali. E dentro de identificação para a gente, que é o público, né? Porque a maioria das pessoas que vão assistir o filme não moram no deserto. Então elas moram em cidades. É mais interessante a gente ver aquilo. Exato. Tem elementos de identificação. A gente vê o prédio, a gente vê o restaurante, a gente vê o carro. A gente vê coisas que se identificam com a gente, né? Eu tenho uma queda por cenas de pessoas atravessando prédios. É sério. Eu gosto pra caralho disso. Eu acho que não tem como você melhor definir uma super porradaria do que você pegar uma pessoa e atravessar um prédio com ela, entendeu? Tem isso no Superman 2 lá, quando ele tá combatendo o Zod e os outros dois, tem uma cena que ele chuta o cara e o cara atravessa o prédio e tal, não sei o quê. E aí eu queria muito ver isso, não lembro, no Matrix Revolutions, né? Caraca, os caras vão lutar voando na cidade, caraca, tem que atravessar o prédio, mas tipo assim, não rola, rola uma, né, joga o Neo no prédio ali, brigam dentro do prédio, assim, então fica com aquele gostinho, porque, cara, eu via Dragon Ball Z, sabe, e nego atravessa um planeta inteiro, sabe, e aí, cara, quando Optimus Prime, o Megatron, cara, atravessa um prédio inteiro e a câmera vai acompanhando na panorâmica, cara, eu decolei cabeça no teto, cara, o cara do meu lado quase teve um frenesinho, mas foi... Ele conteu o gritinho, cara, foi demais. E você vê que apesar disso tudo, essa confusão toda, você não vê nenhum ser humano ser morto, nem esmagado. Não pode, é por causa da censura, né? Você evita um sangue o tempo todo, né? Mas tem uma hora que o Megatron dá um tapão num humano lá, que minha nota. Ele fala, você me dá nojo. Puxa, foi demais. Tipo assim, me empurrou aqui, né? É um gritinho mais ou menos, né? Não é que ali era pro cara ser esmigalhado igual uma formiga, né, cara? Aquilo foi um inocente peteleco apenas, gente. E eu acho que é isso. A famosa sardinha. Oi? Você vê que até a frase é ótima, né, que ele fala. A gente fala que tem nojo, né, a coisa assim que ele fala, né, repugna. Ele fala uma coisa assim, né, que ele tem nojo daqueles humanos. Ele dá uma ideia dessa. Disgusting. É, uma coisa assim. Tem que ter... Isso que faltou no Doutor Destino, né, cara? Que seria um excelente, é verdade, né? É verdade. Seres inferiores, né, cara? Que eles conseguiram botar no Quarteto Fantástico, né? Você vê que são dois filmes infantis, mas você vê que o outro funciona e o outro não por causa disso, né? Exatamente. É verdade, com certeza. Né? E qual foi a cena de ação predileta de vocês? Ah, cara, eu tenho que dizer que a cena final é demais, né, cara? É toda... sem parar, né? Porradaria direto e te deixa maluco. Ah, não, mas peraí, tem uma cena. A cena... O Starscream era o meu preferido, assim, desde o desenho, né? Eu gostava pra caralho. Porque é um avião e tal, não sei o quê. E um grande filho da puta também, Filho da puta, exatamente. Quando o Starscream vem atrás dos F-22 pegando um por um, maluco... Puta, essa eu gritei, cara. O caralho! Escapa no final, inclusive, né? Pois é. Os créditos, né? Fiquem no cinema, né? É, tem que ficar vendo os créditos, que tem três ceninhas extras nos créditos lá dos pais. É, né? logo no começo, é. Não precisa esperar até o final, não. No final não tem nada, a gente pode ir embora. Tem uma... Na parte que eles passam, porque o Starscream destrói um, dois, três, quatro F-22. Aí um F-22 atira nele. E aí ele se junta à formação de novo e passa por cima do Megatron. Parece que ele atira no Megatron, cara. É a impressão que dá. Isso, será? Porque os quatro caças passam e atiram. Ele já era meio filho da p*** desenho, cara. Ele era, ele sempre tentava virar o jogo, né? É pra você ver, o Megatron se fudeu e ele sobrou no final, né? Ah, mas aí no segundo filme já tá anunciado pra 2009, né? Tá, mas já? Excelente! Já anunciaram duas continuações, o 2 e o 3 já. Ótimo. Pelo menos já, Paramount já anunciou. O que acontece? Eles vão acabar ressuscitando essa galera toda, vai ter algum troço lá no fundo do mar que vai ressuscitar o cara, entendeu? É verdade. Ah, claro, né? Você vê que o final ele é todo preparado pra, né? Estamos aqui... Vamos ver se no 2 eles são mais espertinhos, pedem o óculos pelo correio. Ah, cara, eu adorei, cara. O robô gigantesco chegar pro garoto. Você é um usuário Linux 6237. Isso é tipo assim, esdrúxulo, cara. É muito bom, sabe? Isso entra no clima da, sabe, não fazer a coisa séria demais, né? Você tem um robô sinistro, aterrorizante, gigantesco, e o cara tá falando esses nomes de usuários ridículos da internet, sabe? Aí os robôs imensos tentando se esconder dentro da casa do cara, né, cara? É tudo... É um clima... Os caras davam um soco naquele troço e levavam tudo, entendeu? Mas não. Tentando se esconder dos pais do cara, pros pais do cara não botar o cara de castigo, entendeu? Exatamente. Mas é essa a proposta do filme. Exatamente. Né? É super light, né, cara? Pra você se divertir. Olha, dentro da cultura pop, né? eBay, né? PayPal, Primeiro carro, entendeu? É aquela coisa. Elementos bem... Bem de identificação mesmo, né? Eu adorei o rapaz, o hacker lá, quando os caras estão dançando com o tapete lá do PlayStation. Aí o cara, here comes the Matrix! Cara, isso foi genial, cara. Sabe? Eles comem todos os donuts também, né, cara? Muito engraçado. Cara, entendeu? Quando você não... As explicações. As pessoas são ótimas. Eles não deixam o filme ficar sério por muito tempo, né? Ou você tá... maluco com as cenas de ação, você tá rindo dessas besteiras, dessas bobeiras que acontecem. Eu acho, inclusive, que essas besteiras é muito também pra pegar o público mais adulto, né, cara? Que, tipo assim, levar a sério um filme daquele é meio complicado, né? Não tem por que levar a sério. Então, botando tudo nos crachos, o adulto ele também acaba entrando nos crachos também, né? Porque a criança vai entrar na aventura, na porradaria do robô e vai gostar daquilo até dizer chega. Mas eu acho que a comédia é pra pegar justamente um pedaço dos pais que estão levando as crianças, entendeu? Ah, com certeza. E eu achei divertido pra todas as ideias. Mas como você falou, você tem que entrar no clima, tem que relaxar, pegar um litro de Coca-Cola, um quilo de pipoca. E você vê que a brincadeira é tão... numa dessas cenas extras que tem depois nos créditos, a mulher fala que eles confiam no governo americano, que se aliens tivessem estado nos Estados Unidos, o governo seria o primeiro, né? Quer dizer, é realmente ironizando toda a situação, né? Exatamente. Ironizando tudo. Né? Exatamente, né, cara? É muito bom. Então, Transformers está no cinema. Se você ouviu sem ver, sou maluco... Vá ver o filme, que realmente não tem muita surpresa, né? Ótimo. Se você não viu, o Jazz morre no final. O Jazz era quem transformado em veículo? Que eu não lembro. Era um pontinho que solstice, né? Agora, deu pra notar que a transformação, ela não é mecânica, assim, não é que nem no brinquedo, que você tem o formato do veículo e tudo dentro do veículo vai se transformar num robô. Não tem como fazer isso no filme, né? O robô cresce sim, entendeu? Tanto que o cubo, que é uma coisa gigantesca, depois vira um cubo do tamanho de uma caixa. Isso é forma do cubo do Hellraiser, o próprio Soundwave, né? O quê? Que é um rádio no começo do filme, e aí ele vira um celularzinho. Ah, ele virou, mas ele era só a cabeça, né, que virou o celularzinho. É. Mas a qualquer... cabeça era melhor do celularzinho. É, porque ele tomou um cacete, né? É. Mas eles se transmutam, né, cara? Que a coisa é meio transmorfo, né, cara? Não é nem transforma, é transmorfo, né? A coisa, ela muda mesmo, né? Ela muda a estrutura, exatamente. Molecular, né? Também dane-se, eu não preciso de explicação, não. Eu sou não preciso explicar nada, era ótimo, tava muito bom. Ai, ai. E só pra nerd não entender, aquele nerd chato, ai, mas não teve referência nenhuma. Não sei se vocês viram que teve duas ou três vezes que o Shia falou sobre More Than Middle Eyes. Depois no final o Optimus falou More Than Middle Eyes. Que ele fala assim que os seres humanos têm mais do que os olhos conseguem enxergar. Sim. Quer dizer, More Than Middle Eyes. Uh-huh. Esses são os nomes dos três primeiros episódios da primeira temporada da clássica dos Transformers. Ah, muito bom. E tem uma outra coisa que eu tava torcendo na... logo quando eles vão sair do deserto. O Optimus grita, Transformers, roll on. Ah, muito bom. Era a frase clássica. Roll on é desodorante, rapaz. Ele falou roll out. Roll out, desculpa. desculpa. Já é a canelada aí, já. Já, pra terminar a canelada. Roll on. Ele fala roll on e passa debaixo do prato, né, cara? 24 horas.